Super Controle. Let's rock. Oh, sim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. E eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com o Lanzonetti. Oi, oi, tudo bem? E hoje eu só vou falar de carros muito legais, chevetes, fuscas. Lembrando que não é carro só, hein? É, são veículos. Vou falar dos que eu já... empilhadeiras. Opa, hoje eu vou poder falar de empilhadeira. Ai, cara. Such a clean machine. Eu fiz esse vídeo aí, tem que achar esse vídeo aí, na boa. Sim. Frajola. Eu que sou amante de jogos de corrida. Mas não é jogo de corrida. Não é jogo, palhaço, é vida real. Não interessa. Já teve cast de jogo de corrida. Eu vou citar, é vida real. Eu vou citar o 1008 carros do Gran Turismo 5. Tô vendo já. Vai, próximo. Fusca. Bom, eu vou falar de veículos que Six ama. Robôs. Até. Ai, cara. E é claro, o meu co-founder, Julie. Queria dizer que o cast de hoje é sobre veículos memoráveis. Veículos memoráveis. Aquele... E quem foi essa pauta? Você dirige... Veículos memoráveis. Matheus Ramos Lima. Você dirige barra pilota e diz que veículo memorável. É memorável. Imagina. Eu jogando Sonic 2 no Master System, peguei a Asa Delta e eu disse que veículo memorável. Com certeza. Tá. Depois os e-mails. Lanzonete, chama os e-mails, por favor. Zerinho dos e-mails. E chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle. Olá, Andrew Cislag. E aí, Matheus Fabrics. Fabrics. Fabris. Olha lá, o Super Controle é quinzenal, todo mundo já sabe. Como o sempre. Nosso porão do Frajola é mensal e vamos gravar um em breve aí. Eu, tu e o Lanzonetti. Tem o Ring Out, mas vai segunda-feira, o Overkill também virou quinzenal nas quintas, para quem ainda não pegou a agenda nova, junto com o Super Controle Podcast principal. E é isso aí, né? Aquele cast de cinema que o pessoal veio me pedir e tal. A gente vai talvez fazer um por mês. Vamos ver aí, eu e o Eric. Mas segunda agora. Na segunda já saiu o segundo episódio. Então, acompanhe. De cinema, olha só. É, e o review, às vezes sai, às vezes não sai. Esse mês não teve nenhum. Mas a gente ia fazer um de Bioshock, mas o Dash gravou um Bioshock muito legal. Então a gente não vai querer saturar o assunto de vocês. Beleza? Eu tô cansado de falar desse jogo. É, tá todo mundo falando. Cara. Apesar que eu sei que você adorou, né? Tá louco, eu amo. Sei lá, eu achei ela chegou assim pra mim, bah, cara, virei Bioshock, o melhor jogo da minha vida. Calma. Sério, é um jogo em primeira pessoa. Disse, não é primeira pessoa, calma lá. É primeira pessoa, mas não é. Tu tem que jogar, é muito foda. Que narrativa. Mas. Pro porão, deixa pro porão. Tá. Twitter, @supercontrole, eu estou postando notícias todo dia, caso alguém se importe também. Siga porque tem um monte de coisinhas legais lá, que a gente avisa quando tem cast ou vídeos e coisas. Então sempre fiquem de olho no Facebook também, facebook.com/supercontrolepodcast. Mas a gente veio aqui para ler os e-mails hoje, e eu falo, ó, leia aí o primeiro e-mail do cast referente ao meu primeiro videogame. Isso aí, aqui é... Olá, amigo, sou o Gerson de Ribeirão Preto, São Paulo, olha só. Grandes amigos em São Paulo. Gostaria para parabenizar esse podcast que foi sensacional. Não conheci o site do Márcio e do Heitor. Oh, o Barbudo e o Márcio. Barbudo. Comecei a acompanhar os podcasts, são bastante engraçados também. Que ótimo. Por que não falaram de Super Nintendo? Ninguém aí teve um Super NES ou PlayStation? Vamos fazer um cast com esse videogame mais novo? Vamos chamar os novinhos do site? Calma. E aí? Na verdade, a gente ia fazer, a gente tava falando disso, mas aí o cast ficou muito tenso e aí deu um pau no final do áudio e aí a gente pensou, não, vamos fazer a parte 2 daí, a partir da... que a gente foi até o Mega Drive, né? A partir do Super Nintendo, do PlayStation, e aí sim vocês vão ver as histórias mais tri que tem, que é lá do Temporão, 64, bate, não, tem umas histórias tri daí. Não, aquele pera que... será que ninguém teve o Super NES ou PlayStation? Meu Deus, Super NES, pra quem acompanha o site, sabe que eu sou fã... Até a data anotada, né? 94? Não, 95. No meu Super NES? É. Eu comprei dia 23 de dezembro de 95, em São Paulo, hein? Ah, olha aí. Lá na... Santa Efigênia, né? Isso, acho que foi lá. Que massa. E o PlayStation, todo mundo aqui teve. É impossível que alguém não tenha PlayStation. Só o Julie não teve, né? Ah, é. Ah, o Júlio é um caso à parte. O Júlio é o Nintendo. Deixa ele Nintendo, lá na só dele. Nintendo. É, tá, daí ele pediu, vocês vão fazer um cast sobre videogames mais novos? A gente vai fazer quando acabar esse videogame, né? Acho que daqui um ano e pouco, quem sabe. Mas acho que ele quis dizer de Play 2, talvez. A gente não tinha um cast de Play 2, né? Eu acho que seria interessante que... fazer do Play 2, porque a Sony anunciou o fim da produção do Play 2, né? É, faz um tempo. Apesar já. Que ainda sai um que outro jogo. A gente jogo. Fez um top de Play 2 com o Juninho, mas faz tempo, a gente devia fazer, sei lá, um top 10, então, do Play 2 dos PA. Vamos seria bom, né? Vamos continuar a leitura de e-mail, então. Meu primeiro console foi um PlayStation, aquele modelo antigo mesmo, quadradão, né? Que tinha de virar de cabeça pra baixo para rodar os jogos piratas. É, aquele problema, né? Usar pirata, barulho que dá, né? Tá bom, aqui, nós aqui era tudo de girar, né? Pra ficar criticando. Ah, não tinha, o cara não trabalhava, né? Dependia de mesada e bom patrocínio. Ah, e era barato os jogos, hein? Tá louco, em Porto Alegre pagava 5 pila. Eu ia com não, 50. Até os original, pensa só, 79 pila, afinal, 7, 8. Cara do céu, eu entendi. Tava... tu vai procurar aí. Eu tava cara. Procurando, mexendo nas revistas, daí eu olhei assim, Gamers, aí tinha jogos assim, Final Fantasy 7, 70 pila. Tá, 79 no máximo. Jogos de Super, de PlayStation e Saturno. Hoje, tu paga 250 um jogo, Parasite Eve, Resident 2. Dá, sacanagem. Né? Por isso que eu vou comprar todos os jogos Final Fantasy 13 e 13 2 que tá bem baratinho agora. Aí no futuro vocês novinhos vão querer comprar e não vai ter, eu vou ter. Pois é. Tá, deixa eu pedir aqui. Tá, o primeiro modelo foi o PlayStation 1. Infelizmente ele se perdeu porque minha mãe deu para a filha da empregada. Como é que tu deixa... Também então, acontece bastante isso aí, a gente recebeu já vários e-mails com essas histórias aí, né? Eu acho estranho, apesar que aconteceu com o meu Super NES, né? Que a minha mãe, no fim, vendeu pra uma tia minha, não, pro meu primo, vendeu o Super NES pra minha tia. É sempre assim, né? Vendeu pra minha tia pra comprar um guarda-roupa pra minha irmã, né? E eu tinha todos os imortais, todos. Continuando meu e-mail aqui. Gostaria de acrescentar o fato que o Nintendo, que o Heitor comentou, é o de gaveta, o que seria o original NES. Foi lançado sim no Brasil em 93. Sei porque minha prima Karen tinha um e vinha junto com o Dr. Mario Bros 3. Ah, não sabia. Ele falou que ele tinha o NESão aquele. É, de gaveta? Eu não tô lembrando como é que é o. Eu sei como é que é. Eu tinha uma amiga que também tinha. Verdade. Paola, o nome dela. Paola Galvezer. É gata? No Face, não é gata, né? É sua dia. Mas tá aí. Uhum. Eu lembro que ela tinha Dr. Mario junto. Eu não sei se eu era. Não sei o que é isso. Eu nem sabia que isso era original, não. Na época eu nem sabia. O cara não sabe saber o que era. É. Eu pensava que era o fita original de um parafusinho. É, mas é, não sei também. É. O Dr. Mario sabe o que é? É tipo um Tetris. Ai, não. Só que daí, sabe o remédio que tem aqueles remédios de cápsula? Sim. Daí uma era tipo azul e vermelho, daí tinha que juntar vermelha com vermelho. Ah, azul, daí tu destruía. E ia descendo as coisas. Tá. Tipo, Bubble Gun lá. Ah, assim, sim, né? Da Taito, né? É, que eu joguei aquilo lá. Ah, pá, é. Era uma bosta, mas era viciante, eu joguei muito. Sem lógica nenhuma, né? Mas tudo bem. Tá voltando aqui. Quanto ao Final Fantasy 1, que o Six contou a história, digo que não é fácil achar por aí, para o NES. Mas o problema mesmo é o preço de banana, de $4.99. $4.99. Ah, eu vi esse link aí. Meu, original. E aí, vão encarar? Vamos postar aí quem quer comprar, se arriscar. Ah, mas daí vem com caixinha, manual, tudo bonitinho. É. Pô, se o Pia lá tiver isso aí, meu Deus do céu. Ah, acho que vale, cara, pro cara ter manter isso original bem intacto desse jeito. É, bom original. Bom cast, isso e aí um abraço pra todos. Obrigado pelo contato. Valeu, Gerson, né? Gerson, de Ribeirão Preto. Valeu, então. Tem outro aí, né? Tem um e-mail aqui. Então tá, segundo e-mail aqui é Olá Chapas do Sul. Mais um excelente cast, parabéns. Obrigado. Seguido de mais um divertido combate entre Frajola e Luzonete. Sempre, né, cara? Eu não lembro qual foi o combate, sabe? Cega versus a vida, a verdade. Sim, não, pra mim nunca é combate, pra mim diversão é com ele, é só encheção de saco. Gostaria de dizer que meu primeiro videogame foi um Dynavision 4 e depois um Master Game. Cara, Master Game, não lembro disso. Não faço ideia do que é isso. Aneguei uma foto da net porque pouca gente conhece esse. Ah, tá aqui. Ah, já explicado. E também possui um incrível Street Fighter 5, é? Meu Deus. Tamo junto. Nem saiu. Fita amarela brilhante com 20 lutadores. 10 não repetidos. Quem azul e verde, rua azul e branco. Muito bom, era bom mesmo, cara. Eu falei que essa porcaria existia, olha aí, ó. Street Fighter 5. Eu não sei se é o mesmo Street Fighter que o Júlio falou que tinha o Rambu. Rambu. Meu, vai, acho que era o mesmo jogo, cara. Vai, valeu. Um forte abraço a vocês, colegas do Sul, e continuem nesse ritmo descontraído e divertido. Oscar R.R. Não diz de onde é, mas eu já vi e-mail desse cara aí algumas vezes. Então, valeu, seu Oscar, ou Oscar, ou enfim. Obrigadão, hein? Então é isso, Fajola. Essas lembranças. Temos que gravar a parte 2. Agora fiquei com vontade. Ah, tu vai começar a pensar em o que aconteceu na época de Super NES. Tá louco. Bom, Guerra mesmo foi no 64, né? Tem aquele multiplayer com 4 controles, foi o sonho, né? E quanta gente falava que tinha só 64 ou só Play. É. Não, Play é melhor, tem CG, e o 64 tem GoldenEye, 64 tem 4 controles, sei o quê. É, eu, na época eu joguei muito 64 e eu comprei o PlayStation. Aí quando todo mundo viu o PlayStation, merda, né? Todo claro, mundo foi pro Play. É. E aí que eu comprei o 64 pro Barbada, daí com o Perfect. É, mas já tava no fim, né? Era, já tava no fim. 98, 99, eu acho. É, o Perfect desde 98. É, já tava bem na finaleira. Só que ele rendeu bons frutos. Não, a gente vai fazer um outro cast assim, parte 2, pra relembrar, que as histórias são mais legais ainda. Eu vou chamar o Márcio e o Barbudo de novo. Isso. Então tá, valeu, gente. Vamos voltar a esse cast que está demais. Veículos memoráveis. Tá uma palhaçada só. Tá, mas pra quem pede, semana que vem, quer dizer, daqui a 15 dias, o cast mais aguardado do Super Controle. Que ninguém sabe. Ninguém sabe, nem eu sei. Mas o pessoal fala que a gente virou quinzenal agora pra fazer uns casts mais. Vamos voltar a fazer esse tipo de cast. Caprichadinho. Pelo menos um por mês tem que ter. E vai ser uma série que o pessoal aí tava pedindo e tal. Então vai sair. Finalmente. Mas então tá, a gente até depois aí. Valeu. Vai lá então. Um abraço, até. Voltamos, agora um avião é um veículo memorável, né? Quem nunca, né? Quem nunca bateu um avião? Só as torres gêmeas. Então, primeiro eu vou falar de novo, não é carro de jogo de corrida. Não. Também. Tchau, Frajola. Também. Tá, então baixa tua bolinha aí, força. Então vai tomar naquele lugar onde eu zero. Frajola, tem uma coisa séria. Não falei nada pra nada. Fala. Já passou o tempo de tomar no teu cu. Que legal. Então, deu. Vai firme. Como dizia o Juli, use vaselina. Eu vi isso no Twitter. Tá, então, vamos contar uma história, né? Muitos jogos que a gente jogou possuem veículos, né? Carros, sim, motos, aviões, hovercrafts, Delta. Tá falando de Halo aí. Também, Halo. Cara, pior que Halo. Tem um monte. Halo, eu vou ter que chegar aí depois, vai ser legal. Porque no começo de tudo só tinha jogo de corrida, né? A gente vai citar alguns veículos aqui, vamos relembrando conforme os jogos. Vamos falar um pouco dos jogos, antes de só citar. Ah, o Sonic 2, mas o que é Sonic? Sim, vamos sim. Ir comentando um pouco. Ah, mais e o pouco. Nosso gosto, nossa lembrança, nossas emoções. Nossa nostalgia, porque, né? Porque veículos são emoção, né? Porque nostalgia veículo é emoção, é aí, né? Eu vou citar... Sonic, Mario, então Mario Kart, toma, senhor. Não. Posso citar um que vai causar o ódio do Frajola? Jetpack do GTA San Andreas. Abraço! Jetpack do Duke Nukem, não vem com história. Jetpack do Duke Nukem, quem é novinho? Cai fora. É verdade. GTA. GTA. É o que me causou do GTA. Rapaz, sou retardado. Chega. Estamos falando de Duke Nukem. Começou com Duke Nukem o Jetpack. Tá bem maluco. Não vem com essas cópias aí, baratas aí. Não, mas começou no Duke Nukem, admita. Mas eu sei que começou, cara. Então é um beijo. O Frajola. Ah, tá bom. E citaram o Frajola. Mas, quem teve um veículo antes, o Sonic ou o Mario? O Mario teve Yoshi. Não, Yoshi é de... Eu não considero não Yoshi um veículo. É veículo? Eu não, acho não, que é. Montaria não. Seu... É que nem cavalo é um veículo, Six. É uma montaria. Eu acho que, sendo um pouco... Não é. Montaria. Velho Oeste, o que que era então? Não era um meio de locomoção? É verdade. Mas não é um veículo, é um meio de locomoção. Ou é um veículo? É um ser vivo. Já começou com essas discussões. Tá bom, escada rolante, meio de locomoção. Escada rolante também não é então agora. Escada rolante é. Então Panzer Dragon já não tá dentro. Panzer Dragon não tá dentro. Não, e os barulhos do pica-pau quando desce a castarada? Não, é um veículo, não é vivo. Como é que... As cataraca de mas acho que Assim? A visão do Fuca é correta ali. Quando é um ser vivo, já não é mais veículo, e sim uma montaria. Montaria. Então acho que Fuca é o paladino do ser vivo, biólogo. Pois é, né? Porque senão não faz sentido, né? Veículo. Meu veículo é um cavalo. É um dinossauro com uma cela vermelha. E... Bota, Lanzani, bota. Bota e bota ovo. Bota ovo. Ai, meu Deus. Será que significa? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu não sei como é que vamos começar. Começaremos por gerações, por lembranças? Por... Pois é. Vamos linkando? Falaram que cavalo não é um veículo. Sim, né? Falaram. Montaria. Uma pena está fora. Está fora. Isso aí. Sunset Rider. Está fora. Carroças. Vocês querem falar três cada um? Qual vai ser o esquema? Calma, antes disso... Pela exclusão... Ah, tá, você tem um milhão. Tem pela milhão. Exclusão dos animais, ó. Pela exclusão dos animais... Podemos já criar uma pauta de montarias memoráveis. Oh! Nossa, que merda, imagina. Meu que profundo, Deus. Né? Montaria memorável. Falo, tem o Yoshi. E tem o cavalo. E tem o Fábio. É o Lero também. Não, mas eu pedi do Sonic. Sonic 2. Sonic, sim. Só eu, tu e o Lanzoni jogamos Sonic 2 no Master. Acho que sim. Lanzoni. No Master. Eu joguei no Master. Tu jogou? Pegou essa Delta? Sim, peguei essa Delta, na casa do alemão. Então... Vulgo Alessandro Patzlaff. Então, Júlio. Oh, Uda! A Kombi. É? A Kombi é o mas veículo então, Julie, memorável. Se você jogou Sonic 2 no Master e pegou Asa Delta, você pegou outro veículo. Porque Sonic 2 tinha mais de um veículo. Eu lembro da Asa Delta, eu não lembro de outros. Sonic 2 tem os carrinhos do... Os carrinhos da primeira fase. Mas claro. Mas aí tu... Pera aí. É um veículo? Vamos pautar de novo esse teste. Os veículos memoráveis são aqueles que tu controla ou aqueles que são controlados pelo sistema do jogo? Ai, ai, por quê? Porque esses veículos aí, os carrinhos... É a depois... ideia que Donkey Kong copiou depois. ABC! ABC! Porque os veículos do Donkey Kong, os carrinhos, tu controla. Não é Juliano Mosna. Tu pula. Pula e o carrinho pula junto. Isso. No Sonic 2, tu não pula. Tu pula, ele cai fora. Mas a ideia é daí. Não, Donkey Kong copiou do Sonic Lanzonetti e agora... É isso aí, pode ser. Copiou, hein? Sabe? Polêmica. Chega! Imagina os comentários. Polêmica, hein? Isso aí é uma polêmica. ABS! Já vamos engatar aqui porque... Os carrinhos de mina do Donkey Kong são veículos memoráveis. São muito memoráveis, são fases memoráveis, difíceis de vida e de amor. Tanto que voltou no Donkey Kong Returns. Tanto... Mas excluímos os nossos queridos amigos, Rambi. Rambi, né, cara? Ou Papagaio, porque são montarias. Eles são montarias, é verdade. Não são veículos. Eles são montarias. Beleza, né? E a música da fase da mina, ó. Sim, e tem todos Donkey Kong, né? Tem no 1, no 2, no 3 e no Returns. Um, dois, no 64 deve ter também. Não chegamos até lá. Não chega. Eu posso falar, posso começar com veículos memoráveis? Posso começar então? Sim. De verdade. Blast Corps. Pronto, como eu falei de verdade. Não, eu falei sério. São veículos memoráveis. É um jogo sobre veículos memoráveis. Eu sou um veículo memorável, vou pular pela janela. Tchau. Não, vamos falar. O caminhãozinho que vai lá e detona. Cala a boca! Tem sua cara de porca. Tem um robô. Eu vou falar o seguinte: é um jogo só sobre veículos memoráveis. É verdade. Não digam que não, porque é verdade. Vocês podem não gostar, mas tem que admitir isso. Tem o caminhão que leva a bomba atômica. É o único robô que o Six curte. É o do Blast Corps. Não, eu curto o robô do Metal Gear também. Ah, olha o Mate. Metal Gear Rex. Não, eu curto. Sabe que robô eu curto também? Que jogo? Que é um robô também que tu controla. Que jogo, cacete? Fala de videogame. Mais. Mega Drive. Porco de um. Rato. Bate de acrobata, não. Ah, era o de acrobata. É um morcego, seu animal. O palhaço. Palhaço. Não o da armadura lá, o... Magic Knight. Como é que é? Aquele jogo que saiu o remake HD pro PC. Rocket Knight Adventures. Então, sim, Knight, eu falei Magic Knight Rei, Rocket Knight Adventures. Que tem um robô no final que tu controla. Sim, claro. Chorem os haters. Não. Estilo robô. Mas que tem um outro robô que tu curte. Estilo robô do Mega Man X. Mystical Ninja. Ah, eu odeio o Goemon. Ah, estilo, Glenn, esse estilo do Rocket é o estilo do robô do Mega Man X, aquele que ele pula dele. Isso, que é um veículo memorável. É, isso aí. Tá, mas Blast Corps, né? Blast Corps. Eu já falei demais. Terminou já, Blast Corps? Não, é um jogo só... Só veículo, eu vou falar de novo, ó. Só décimo cast que eu falo. É um jogo Sabe qual é o jogo sobre veículos também? Forza. E aí? Não, mas é um jogo é sobre de corrida. É um jogo de corrida. Pega um Lamborghini lá. Não, são veículos reais. Mas eu vou defender. É outro livro. Eu vou defender aqui o Mate. Então pera aí, eu vou puxar que é realmente. Que não é real. Eu vou pular o sapato lá do Rock and Roll Racing. Sapato? O formato dele é um sapato. É um hovercraft, meu. Então, quando pega. Pra mim é um sapato. Sapato. E ele tem os ataques dele são com as bolinhas perseguidoras, ele larga as bombas aqui. Então, quando eu peguei aquilo lá. É um veículo memorável. Eu quero ter na vida real. Vou passar sobre qualquer quebra-mola. Ai, meu Deus, sapato. Ele é demais. Põe um colchão embaixo do teu carro que tu passa. Que é o veículo memorável. O jogo compressor do Rogue Trip. Abraço, passava por todo mundo, embalava todo mundo. O Goliath. Sabe outro jogo só de veículos memoráveis? Isso vocês vão curtir: Twisted Metal e Vigilante 8. Tô Rogue Trip, parênteses. Interstate 76 também. Bah, é verdade. E Carmageddon. Não, Carmageddon é violento. Quem não lembra do Gotcha? O que é Gotcha? O Gotcha era aquela escavadeira patrola. Que parecia, tu tava jogando feliz, assassinando pessoas em Gotcha. Te quebrava. Era o Gotcha. Prefiro coisa do Twisted Metal, não é o Axel, é o. O que que palhaço? Vocês preferem Twisted Metal ou Vigilante? Vigilante. Eu também acho que Vigilante é mais legal, né? É que o Twisted Metal é mais loucão e Vigilante é bom. O Vigilante tem um pouquinho melhor em tudo. Ah, que Vigilante, tipo, parece que é um negócio mais bem feitinho. Twisted Metal é mais avacalhado, sei lá. Ah, aquele Vigilante 8. Novo... Eu gosto dos dois, hein? Aquele Vigilante 8 Second Offense do Dreamcast era muito bom. É, mas sim. Aquele Twisted Metal do Play 3 é zoadão, né? Uma merda, né? Será? Não o cara cheguei. Até largou fora da sua. foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Tu chegou a ver eu jogar um pouco? Eu joguei o demo. E aí, curtiu? Eu achei treino o demo, só que achei meio sériozão, assim, que o Twisted Metal é mais avacalhado. Por isso que o Twisted Metal 3 mora no meu coração, os gritão. As destruições. A trilha sonora era tá um louco, bom, cara. Trilha sonora. Não, Vigilante nós jogamos pra caralho também, né? Vocês chegaram a jogar Destruction Derby que também? Sim! Destruction Derby. Joguei muito a demo. A demo, claro. Destruction Derby. Foi bora! O carro cinzinha, classe. Sim. O primeiro jogo que. Melhor plataforma pra você. Podia ir em qualquer lugar e destruir tudo. Era emoção, Destruction Derby. Sim, tinha a pista de corrida e tinha a arena onde tu tinha que destruir os outros carros batendo nele. Isso, que é muito feliz. Se criou o Frajola que jogava NASCAR e só corria ao contrário pra destruir os carros no PC. Ah, pior, dava autodestruição. Veículo memorável, NASCAR. É o veículo memorável. Pedaços de NASCAR. E você lembra da SCARS? Bodo, que os caras que viravam meu Deus, tipo bicho. É, que viravam insetos. Caralho, eu joguei. E era bonito aquele jogo. Eu lembro quando eu comprei em Porto Alegre, eu trouxe uns 4, 5. 4, 5 jogos. 4, 5 jogos. E eu destruí. Pra quê? É milionário, né? Meu Deus, eu bem vi comemorava o Need for Speed 2, o dinossauro. Abraço, tu controlava o dinossauro. Buzina. Mas aí. Não. Mas é um carro dinossauro ou era um dinossauro? É um carro dinossauro, tipo, é era um dinossauro assim que andava que nem carro. Ah, bom. Ele não mexia as pernas, ele tinha roda. Se fosse um ser vivo, não valia. Tinha rodinhas embaixo e buzinava. Mas duvido algum que seja mais marcante do que... Rush! É um jogo de corrida, Como corrida? Mas são veículos memoráveis, concordo. As corrida que sobe em cima dos prédios, saltava... É maneiro demais. É loucura. Porque no Play 1, o San Francisco Rush tinha muito códigos, né? Porque era uma versão mais diminuída, 64, né? 64. E eu joguei... era mais completo. Mas eu joguei mais o do Play 1. Que tinha e aí tinha muito código. E tinha o código como pra jogar... mais do Play 1? Que merda. Porque não lembro de quem eu peguei emprestado. Chato. É. E aí eu virei o do Play 1 tudo. E aí eu lembro que tinha o código pra pegar o OVNI. Ah, é verdade. Que o OVNI aparecia numa fase. Aí o OVNI, quando tu rampava, assim... Tu rampava muito, assim... Tu voava. Eu ia pegar as chaves, meu... Eu peguei todas as chaves, atenção, gente. Hoje à noite, streaming. Gente, jogando Rush. Eu peguei todas as chaves. Tinha uma pista no 64 que tu tinha que bater numa muretinha de frente. Pra pegar a chave. Subir assim, ó. É verdade, caralho. Era arcade, né? E foi pro 64 pro Play, né? Sabe o que vocês podem fazer? Baixar no emulador do MAME, que sempre funcionou lento quando nós jogava. Agora deve funcionar rápido. E eu dei flipper. E aquele 2049 é uma bosta. Eu joguei só no emulador um pouquinho. Eu acho que seria legal na época, se lançasse, na época ia ser muito legal, mas depois ficou... Mas fez um pouquinho de sucesso, que o Link falava bastante desse jogo aí. É que não tinha um locador, senão ia jogar com certeza. É, sim. Teve era o mesmo jogos. Feeling, só era outros jogos e era no futuro. Era Rush, São Francisco Rush e Rush 2000, alguma coisa, não, eram três jogos. Não, era São Francisco Rush 2049. Isso. Porque eu vi no 64 isso aí, eu não tive pra play. Isso. Eu sei que a versão de play era bem limitada. Era bem limitada, mas tinha essas coisas a mais, assim, eu lembro. Calma. Eu vou puxar um gênero que você já comentou. Eu posso puxar um jogo velho também agora? Sim, pode. Memorável e difícil. Quem jogou Super NES ou Mega Drive vai lembrar o carrinho do Toy Story 1. Aquela... Bah, é verdade, o RC lá. Aquela fase era foda. Bah. Joga Moto Storm, aquele RC lá, parece que é cópia de... Joguei muito, Toy Story é bom, cala a boca, Franjola. Cala a boca, não vou deixar de falar. Não, nem deixa, vai falar. Não, não vou. Três palavras, uma palavra. Disney. Ai, cara, era bom esse jogo. Eu sou fã de DuckTales, é da Disney, palhaça. E Star Wars também agora, é? Oh! Ah, fazer o quê? Ah, não, mas é verdade, é memorável. Vai ter o Pateta de... É. Vai melhorar a série. E também o skate no final, que tem aquele brinquedo quebrado, que ele é um cara no skate. E tem que subir em cima dele, lembra? É verdade. Toy Story. Jogando. Porra, era muito eu quase virei Toy Story de Mega. Quase? De Super NES. Quase não virei. Não virei. Eu cheguei a virar. Eu achava difícil. É difícil, tinha só três vidas. Agora eu vou recuperar antigo aí, pessoal antigo e tá curtindo aí. Veículos memoráveis... A Fórmula 1 do Virtua Racing. E o carro do Daytona USA. Eu sempre vejo qualquer coisa que eu vejo de NASCAR, pra mim é Daytona USA. Carro do Daytona USA fez as nossas mentes brilharem, porque a gente não tinha esse jogo aqui no Fliperama em Barbosa. É verdade. A gente sempre via em revista e nós, meu Deus, 3D. Que jogão, mano. Uma jogão. Ah, eu jogava bosta. Em outra cidade, é bosta, achava mais. Fica frio. É bom? Era bom. É. Eu era no emulador, bom. É bom, Fuca. Sério, Fuca, é sério. Tá. É um jogo divertido. Tá. E já que vocês puxaram jogos antigos, eu vou puxar jogos mais antigos que esse. Então. Que medo. Vou buscar um jogo do Atari, o Hero, que ele tinha um helicóptero nas costas. É um veículo. Com certeza. É verdade. E a pedido do nosso chapa Aloysio, o editor, veículos do Alex Kidd, né, meu? Ah, moto. É verdade, o submarino. Mesmo. Submarino, a motinha. Que pariu, cara. No Sonic All-Star Racing, que tem o Alex Kidd. Platinei na PSN. Ali, ó. ABS. Ali. Sonic All-Star Racing? Não, Alex Kidd and Miracle World. Olha ali. E a platina está a caminho. Cara, que porra. Foi o primeiro jogo que eu joguei pra caralho, assim, que eu terminei, que eu lembro. Daí eu vou ter que jogar de novo. Quando era criança. Sim, ainda. No máximo. Daí eu tive que comprar ele, acho que eu paguei uns R$2. E cara, é um jogo muito maneiro. E o helicóptero do Alex Kidd era pedalando, né, velho? Era pedalando. Pernada, né? Ó, e se caía, batia numa pedrinha. Fudeu tudo, água, a vida, fudeu, né? Fudeu. É igual a vida. Fudeu. E tinha o carrinho. Não, era a motinha. A motinha que tu pulava com a motinha. Isso da motinha! E o submarino. E o submarino que era zoadinho, né? Mas era um submarino legal. Zoadinho. Olha, ó, um beijo, Alex Kidd. Só o Miracle World, o resto é. Vamos passar um pouco de geração? Vamos. Tem uma que eu vou falar aqui. Porque... Outrun. Calma. Eu ia um pouquinho a mais. Só vou jogar assim. Primeiro veículo que eu lembro de ter usado num jogo FPS. O tanque no GoldenEye do 64. Ah, verdade. Passando por cima dos carros era muito emocionante. O que é? GTA, cadê GTA cagando aqui? O que é? É um veículo memorável. Esse admito, perdeu. Bom. Eu tava pensando em citar o caminhão que tu entra na primeira fase. É um veículo memorável. Eu acho. É que o tanque tu controla, tem controle total nele. Dirigia e dá caminhão. Era fuder, tá louco. Que jogo bom. Eu matava muito em multiplayer. Tá bom, então você é um streaming agora, vamos ver. Agora. Ah, agora falando em GoldenEye, tô tentando lembrar Perfect. Não teve, né? Não tem? Opa, que jogo lixo. Ah, leque. Tem as motos? Não é obrigatório usar ela. Não, mas se tu quiser. É. Mas tem, viu? Toma. Olha, eu como eu gostava muito... Um ponto pro 007. Exato. Como eu gostava muito dos filmes de Star Wars, principalmente o Retorno de Jedi, sempre quis ver aquela cena do cinema das motos. É. E tem nos joguinhos de videogame. E é pouco emocionante. É. Tem Shadows of the Empire, tem o Return of the Jedi lá do Super NES também. Tem. E era foda tu jogar. Era aqui. Muito foda essa fase aí. Ela só não era mais foda no Super NES do que a de sair da Estrela da Morte. Ah, eu virei o que a de sair da Estrela da Morte não tinha como. Eu lembro que a primeira vez que eu virei com código. Aí depois eu consegui sair. Sim, certo. A fita que eu comprei do Return of the Jedi tinha alto código, era pra botar vários veículos. E não tinha só moto, tinha mais que moto. Quê? Tinha código já na tela. É, seleciona não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus! Caralho, hein? Game Shark lá no Super Nintendo, cara. Nem sabia o que era isso. Pô, fragil. Por isso eu digo, shit happens, né? Como não? Você tinha nas revistas lá, Game Shark e Game Genius. Game Shark é um veículo. Game Shark dos tempos áureos. Toma. Toma no teu cu. E te leva pra fase final, não precisa nem de YouTube. Antes da gente falar das naves e tudo mais, eu quero puxar um gênero de jogo que tem veículos, mas o pessoal não liga muito, não. Mas eles são realmente importantes. Os senhores vão curtir. O Júlio acho que não é muito, não. Que é o gênero de RPG. Ah, sim. Que tem muitas High Winds, né? Muitas naves. Ah, Ragnarok. Deus do céu. Alugava carro no final 8. Paraíso. É verdade. Calma. Primeiro, o Chocobo não conta, tá? Não, o Chocobo montaria, não conta. Montaria. Porque ele te leva... Não, ele te leva a lugar que nenhuma outra nave, veículo te leva. Da isso onde? É papo, isso aí é papo de quem usou Game Shark. Não, para. Game Shark no final sempre vai. Não, se fodeu, né? Para aí, calma lá. Ó, Ragnarok caindo. Prefere qual nave do Final Fantasy? Fuka também jogou vários. Sempre o Chocobo. Nave? Sempre o Chocobo. A cara do nave. Final... A cara era do final... uma ave. Ele falou nave ou ave. Entendeu? Ave. Sim, é que tem muitas aves do jogo, né? Nossa, as galinhas do Zelda, então, meu Deus. Tá, então a melhor nave é Ragnarok. O veículo. Pra mim é do final 9, aquela do quarto CD, como é que é o nome? Nem sabe que... o nome, é tão importante que ela é, né? É tão... É Ragnarok, fala a verdade. Ó. Mas, velho, eu tô com o nome na minha cabeça, tô com Pandemônio, que eu acho que é uma dungeon... Eu tô. O Terra era o nome do outro planeta, que era Gaia. Cebola. Eu curto, eu sou mais Epoch. Obrigado a todos. Epoch. Aham. E o Puka, que é o último que jogou Final Fantasy? Bacana. Eu destaco. Eu não. Juro que eu tô tentando lembrar que eu não lembro o nome daqueles robôs controlados por magia do Final Fantasy VI. Os Magitecs? Magitec, né? Era isso aí. Magitec. Magitec. É isso o nome em inglês, eu não lembro em japonês como é que é. Veja, ela filma, ela grava, MV4 MV5 é mágica. Ela leva pra outro continente, veja a magia que deu. Veja o depoimento desse amigo. É, eu sou o Claudio aqui, Magitec. Magitec, né? Eu comprei a minha Magitec. Ligue 0800. Tem a motinho do 7, que eu não... Que motinha. Motinho foda. Dança da motinha. Vira essa boca pra lá. Vira, não, deixa eu concluir. É um motão do caralho, não é tá, uma motinha. Mas depois tu vê no desenho, no filme, Batman. No filme desenho. Lá. Falou motinha, falou desenho, tá fora. Não vai entrar no caso do final. Tenho 7. Que dizer que essa motinha... O Six defendendo o final 7, essa cara. Essa motinha que tinha é irada, velho. É muito louca. Jogão. Porque tu dirige e tu usa a espada pra detonar. Ai, dirigir. Ah, o português correto agora é fresco. Ai, vamos ser corretor agora. O chega corretor. De frescura. Eu prefiro... A Ragnarok é muito boa. É boa. Principalmente pela música dela, né? Porque tu anda, sim, dentro dela. Todas tu anda dentro. Cara, apesar cara, que a do 6 também não. É gigante a nave do 6. A prova de que ele não virou quase nenhum Final Fantasy é que todas tu anda dentro. É. Um abraço. É, do... Todo, desde o 4 tu anda dentro das sim, no... Hairships. No Final Fantasy 6 tem dois barcos voadores. Peguei no Fag. Tem dois barcos voadores. Que o 9 homenageou também fazendo os barcos voadores. Sim, é clássico, né? Os barcos voadores. O 9 é uma homenagem, é bonito, ele mas é... eu não gosto. Highwind, cara. Que até é o sobrenome do Cid, Highwind. Até ele que não virou sabe mais que tu, Fragão. Olha ali. Daí, eu esqueci o nome dos 6 também, tá das naves. Esqueci. Vou procurar mesmo, vai pegar lá o PS Vita dele. Alguma utilidade, tem o PS Vita, né? Consultar consultar aquele website lá, o Wikipedia. Ali, ó, consulte no seu. Voltamos, vamos dar um pause aqui. Tem Game Facts, Save e Game Shark. Ah, tem tudo ali no PS Vita, né? Bom, uma utilidade. Tem até GTA, abraço. Alguma coisa tem GTA. Tem. Eu vou citar aqui um veículo memorável nos RPGs, a bicicleta no Pokémon, que cabe na mochila. Cara, é muito bom. É pior que é verdade. Ah, vou tomar no cu, sério. É verdade. Cabe na mochila, cara. E falando em bici, eu ia falar do Paperboy. Não, calma, calma, calma. Mas não, vamos falar de RPG. Paperboy é bom, é muito bom, amo, amo, amo, virei, amo. Não, RPG, é, dentro RPG. Dos RPG, a gente tem que falar, claro. Muitos. Dos meus amados robôs do Xenogears, né, Frejol? Todos. Até, a primeira vez que eu pego o Xenogears. Até formato mulher. Só que deve ser foda mesmo. É massa, é mas foda. É que tem mas pulo. Mas pra caralho, velho. Mano, tem pulo. Que nem no Soul River, tem pulo. Como assim, tem pulo? Mas o pulo dele é tranquilo, não é que não é. E a câmera gira, assim. E... Tu tem não. Liberdade, e gira conforme. Eu vou jogar uma hora. Eu vou jogar. Eu vou gira... ter que dar uma... Porque Alex falou que é o melhor jogo da vida dele. Gira Fuca conforme... e Lanzonete viraram, então eu vou ter que dar uma chance pra essa porra. Quem virou? Pera aí. Preciso de um portátil. Não virou ele, viu? Não, peraí. O Rodrigo não virou. Frajola, cadê o Rodrigo? Não, peraí. Não, te falei uma coisa errada, vamos corrigir. O Rodrigo não virou. Não, eu falei o Frajola e o Lanz... e o Fuca. Eu falei o Lanzonete, desculpa. Bom. Vamos corrigir, vamos corrigir. Desculpa. Ele virou o Chrono Cross, desculpa. Sim. Fala, vamos fazer o pedido aqui online pra todos os ouvintes. Tá. O teu PSP está onde? Tá ali. No limbo! Nada a ver, tá na minha cabeceira, na minha cama. Tá na gaveta? Tu joga ele muito? Muito pouco. Muito pouco? Quase nada. No limbo, acertei. Pelo menos eu tô usando ele pra acessar YouTube. Parem de brigar. Tô sou rosto aqui, parem de brigar. O outro cast tu mandava... Não, tu só falou coisa que não tem nada a ver. Parem de brigar. Eu tô tentando fazer um favor pra mim mesmo agora. Tá, vai lá. Tu tá jogando? Não. Então tu põe o Xenogears lá, pode ser legenda, pode ser brasileiro, pode ser italiano, porque sim, o Fuka quer jogar japonês, né? Sim. Fuka é do japonês. Sim. Né? Sim, eu joguei japonês. Eu posso jogar, sabe, mendigo, a língua dos mendigos, mas eu quero jogar. Tu vai emprestar e vai pôr o Xenogears lá? Sim. Eu vou virar ele. Eu abaixei uma versão, daí não funcionou, tem que abaixar outra. É isso aí. Se eu não virar ele até o meu aniversário, 29 de abril. Ele não vai virar. Vocês me cobrem. 60 horas no mínimo. Vocês me cobrem dinheiro. Vocês me cobrem dinheiro. 60 horas no mínimo, tu prepara. Vou pegar ele hoje. Foda-se. Amanhã, porque amanhã eu tenho que levar pra mostrar o Gran Turismo pro meu colega. Beleza. Amanhã. Foda seus pulos. Beleza. Chega de falar de veículos, então? De robô. Robô, não. De robô tem monte aí. Tem o... Não, não, é RPG. O Zoe foi RPG, Enders. RPG. Nós estamos em R... Nós estamos em RPG ainda. Zoio Enders. Vocês estão falando... Esse Zoio Enders. Eu estou tentando falar, vocês interrompem, aí eu que falo errado. Acha as naves, acha... Se vamos tiver... pensar, veículos em RPG. Se tivesse RPG. O Eric, que aquele sabe de cog esses nomes aí, cara, eu não lembro. Cara, eu tô tentando falar, vocês interrompem, aí eu que falo errado. Fala aí. Jojo Fender. Falei rápido. Tá certo. Joy of the Enders. É Zone. Zone of Enders. Zona de robôs. Calma. Rede Globo apresentou o Zona achou de robôs. Ele tá apanhando do PSP Vita. O Chrono Trigger tem só... Só a Epoca. O Chrono Cross... Zoni, o Chrono Cross que terminou tem veículos? Não lembro. Barcos. Verdade, barquinhos, né? Muitos barquinhos. Pra ir pra lá e pra cá, é verdade. Acho que é... Então, veículos, aqui temos um barco no Zelda e temos um trem no Zelda também. Sabe uma coisa do Zelda? Que tu jogou o Wind Waker? Não. Que tem nego que reclama muito, que o jogo é ótimo, tá? O jogo é perfeito. Eu também quero muito jogar um dia, who knows, né? Mas falaram que o que incomoda no jogo é o barco. Que, tipo, é uma coisa que incomoda muito, que tu fica muito tempo nele. Eu experimentei um pouquinho disso, porque assim, ó... tu navega, né? Então, tipo, pra tu ir num lugar ao outro, não é que nem no Skyward Sword, que vai com o passarinho e tu curta e quando tu já tá no lugar. Diz que lá demora mesmo, assim, né? Então, tipo, tu tem que curtir a viagem, assim, e tal, talvez pense, sei lá, enfim, mas diz que demora mesmo. E no de trem, no Spirit Tracks também, assim, tem uns negocinhos no meio do caminho, nos trilhos, tem que desviar, é uma chatice, assim. É. Tipo, é legal, mas depois da quinta vez, é chato. No Skies of Arcadia e Final Fantasy IX, o navio voa. Caralho, é verdade, o Skies of Arcadia é muito bom. O navio voa. Pá, a gente nunca jogou esse jogo aí, né? Skies of Arcadia, nunca vamos jogar, pelo jeito. Só tem pra Dreamcast que... Quero jogar. Quais as airships de Final Fantasy? Todas são memoráveis. Bom, nós temos aqui a... Que já foi citada, a Highwind, Final Fantasy VII, Polendina Enterprise de Final Fantasy IV. Não lembrava desse nome nem feito. A Ragnarok do final 8. Amado. Um beijo. E o The Guard do final foi 19. A Falcon, inclusive, é o final do jogo. Tu tá em cima da Falcon, porque a Falcon era da amada do Setzner, que tem a outra nave antes. Está em Kingdom Hearts. É. Tem uma nave do final 5 que não tem o nome, mas no final 9 tem uma cartinha que é o revólver do nome da nave, é Tetra Master. Final 5 só o Eric jogou, só ele jogou a final 5. Eu joguei pouco dele, eu tenho Jobs. Não, Jobs, só não Jobs. Curto trabalhos. É como não aquele sou, disco do sou. Queen Works, só Jobs. É, bizarre. No final 13 nós temos a Galbana. É, essa é nem liga, né? Vocês ligam, eu não. É o chip. Tem a Fahrenheit do Final Fantasy X. Ali, Feijão. É, só que você não tem controle dela. É. Tu não pilota ela. É, daí não é. Porque não é. Não é memorável. São tu entra no contato, tu entra no controle o dela. O importante é ser um veículo memorável. Se é memorável, entra. Se não, não. Cara, eu não estou achando o nome. Eu acho que deve ser Hildegard 3. O Cid deve ter achado. Ah, vamos dar o nome. Mas pra minha cabeça é outro nome ainda. Eu também acho outro nome, mas tudo bem. Não estou achando. E é claro, a corrida de contra o rato, né? Das motos do Chrono Trigger. Isso meu, bom! Bom, é verdade. Red Rat. Outro dia nós estávamos jogando, eu e Ricardo Tum, com os 10 dólares que ele ganhou da PSN, compraram o Chrono Trigger e estávamos jogando nessa. Porra, eu não ganhei 10 dólares da PSN. Eu ganhei semana passada. Abraço. Eu lembro quando eu baixava ROMs, tinha uma ROM especial só com essa fase aí das motos do Chrono Trigger. Sério? É verdade. Era. Tu não jogou, Fernando? Atenção, mas isso aí eu vi. Eu a boca. É no futuro. A boca! Final Fantasy VII tem um jogo só de esqui. Lembra? Porque é um veículo memorável, o esqui do Final Fantasy VII. É legal, é engraçado. Segundo CD. Terceiro CD? Não, final. Não, segundo. Começo do segundo CD. Vou falar então outro veículo memorável. Cloud Saucer. Cara. A Cloud Saucer tem uns eventos lá que tu anda de motinha. Não, mano. Alzheimer tá pegando, galera. Não, tem os minigames dentro de Cloud Saucer. Logo depois que tu sai do Monte da Neve, que tu vai esquiando. Eu sei, mas na Cloud Saucer também tem a opção pra brincar. Mas não tem jogo. Tem só o Chocobo Race. É a vida. Tá bom, Rei da Razão. Rei da Razão. Chocobos Racing. Chega. Tá, vai. Vamos falar do Halo e como ele mudou os veículos nos jogos de videogame em primeira pessoa, por favor. Importante. Vai lá, sim, porque então... quando saiu o primeiro, puxaram o tanto do primeiro teve dele. O tanque no GoldenEye. Sim. Aí, daí veio o Halo. Que daí tem os jeeps. São os jeeps militares. Que daí, a primeira vez que tu entra, tu pensa, meu, o que eu vou fazer? Eu lembro a primeira vez que eu subi no carro, assim, do Halo. Massa, assim. Não, eu achei ideia trima. Quando tu não sabe o que tu faz, eu dirijo, eu dou tiro. Tu escolhe, cara. Aí tu escolhe, aí depois tu toca, tu escolhe. Aí tu tenta dar tiro enquanto dirige. Ou tu vai de carona, e aí é uma loucura. Mudou bastante. Tem dois tipos de veículos, assim, mais simples. Que é ou com dois ocupantes, que ou tu entra na lateral... pra ser o motorista, ou por trás, que é o cara de elite, que vai atirar. Sim. Ou o segundo cara, que é mais evoluído, que é três lugares. Aí o tu entra como passageiro, aí tu fica a tua arma atirando, aí tem o motorista e mais um atrás. Sabe quem é o passageiro? Yeah. O Dinho Ouro Preto. Sou o passageiro. Ah, ali. Ei! Tá, aí... A pergunta é, o Halo veio antes do Battlefield? Sim. Halo é velho. Foi o primeiro que teve. É. Vejam só, então. Battlefield, que é puro... Foi o Halo que começou esta... Atenção, amigos. Esta coqueluche de automóveis em carros e outras coisas em FPS. Em FPS, apesar de ter falado do tanque do James Bond, que foi memorável, que foi o primeiro, pra mim o mais importante é o bugzinho do Half-Life 2, né? Ah, sim. Bugzinho não, e clássico. Também tem, ó, tem aquele negócio da água, que é o Hovercraft lá... O nome da primeira nave do Final Fantasy XIX é a Prima Vista, onde chega ó, tanta luz com o Zidane. E a última, Invincible. Isso, abraço. Invincible. É, abraço, lembrei. Invincible. Uh-huh. Eu tava lembrando de nome, tipo... De nome nórdico. Não é o 7 e o 8, né? Eu imagino o Fuca nas reuniões, saca? De pauta das produtoras Square, assim. Os caras assim, aqui temos essa última nave, Invincible, não sei o quê. E o Fuca, assim, investidor num canto, que nome bosta, hein? O Fuca é aquele cara que dá um chute e o cara vai com a cadeira e cai pra baixo. É, o Fuca janela. É investidor, assim. Que nome bosta, puxa. Que nome bosta. Eu não vou investir nisso aí. O que tu acha do nome? Uma bosta. Invencível, é, Invencível. Vou batizar a minha nave, tipo... Ao invés de batizar como Manzoni achava que era antes, com o nome da ex-mulher, da esposa, não, Invencível. Batiza de Hulk, então. Essa história de ex-esposa não ia dar certo, né? Natália. Vou apelidar o meu navio de nome Barco. Cadela, isso aí. Cadela, isso aí. Essa história de ex-esposa ia ficar mal, né? Porque imagina Natália... eu fazer um RPG Jussi. Diabo Verde. Meu primeiro All-Star. Meu aí primeiro. Do Juni, não vou falar. Minerva. Diabo Verde. Essa nave se Green. Chama Diabo Verde. Melhor. Meu primeiro All-Star, chamado Rock and Roll Racing. É um All-Star mesmo. É. E vamos, veículos memoráveis. O snowboard do Sonic no Sonic 3. É bacana. É massa. Foi um dos primeiros aí junto com o Asa Delta. Mas daí todo mundo chiou. Todo mundo aqui, eu conheço todo mundo de vocês. Porque Sonic em Sega All-Stars Racing é ruim. Não é ruim, cara. Pô, todo mundo chiou, eu não chiei. É mais bosta que o nome Invincible. É muito bom, vai dizer que não. Ah, disseram, o Sonic tem que correr. Não, eu gosto do jogo. Tá de férias. Sabe qual é? Os caras falam assim, ah, é porque o Sonic ele corre rápido, ele tem que correr a pé. Ele tem que correr a pé. Fizeram o jogo assim, e é o jogo Sonic R. Sonic R, que é uma bosta. Só o jogo curto. Isso aí. Concordei. Mas daí o cara fala, não, mas por que o Sonic ele não corre? Porque é um jogo de corrida, seu animal estúpido. Ele tem regras no jogo de corrida. Tem regras. Um vai pegar um carro, uma moto. E é pouco massa pegar a moto do Alex Kidd. Ah, meu Deus. O carro dos caras do Virtua Fighter. A empilhadeira do Shimu. Se agora gostam. O Sonic Sega dá certo, tu vira uma nave e tu vira um... E o Hovercraft. O Hovercraft. Apenas o melhor jogo. Eu não entendo. Esse All-Star Racing 2 aí, ô... Transformers, todo mundo falou bem. Mas tem gente que... Ai, ai, ai, ui, ui. Apenas uma pessoa no mundo gosta de Sonic R, que é o Gordo. E o Diogo. O Diogo. Dois. Meu Deus. Ó, eu quero falar um negócio. Eu prefiro as comidas multiplayer do Sonic 3. Quem lembra, lembra. A BS. Eu quero citar do Sonic Sega Star Racing o seguinte. Concordo com a visão de Matheus. Mas mesmo assim, eu acho muito estranho Sonic Star num carro. Acho estranho. Respeitem. Mas são as regras do jogo. Mas eu até hoje eu acho eu estranho um carro. Então tá bom. Então é isso aí. Eu também. Pilotando a caminhonete. Juri, chega de Sega. Puxa o Beetle lá, Adventure lá. Um veículo memorável. Eu esqueci o nome. New Beetle Racing. Beetle. As aventuras do Fusca. Vai lá coisa do Joe Lennon dirigindo. O Juri gostou tanto do jogo do Fusca que ele apelidou o amigo Augustus de Fusca. Nada a ver. Nada a ver. Fusca é anterior. Acho que é verdade, hein? Atenção, eterno amor. Fale, é verdade. Era segredo liberado. Não era pra revelar, mas foi. É isso aí. Fernando, sabe que eu tenho esta fita, este cartucho? As Aventuras do Fusca, em português ainda. Em português ainda? Sim. Tem o Mussum falando, Cacilde, são Fusques? Não. E eu virei, peguei tudo. E também tinha chaves para pegar, como o São Francisco Rush, eu peguei todas. Como o Mussum fala pena aí? Deixa ele falar, eu ia tirar tanto. Não, eu não ia saber que é pênis. Mas a gente parou pra pensar. Pênis. Voltamos pra creche. Ai, ai, ai, ai. Que apresenta o meu amigo Julie. Pronto. Agora eu vou entrar num mundo perigoso. Tá, eu tenho que dizer que é perigoso, tá? Red Pit no mundo proibido. Oh, com certeza. Bruce Willis do mundo matar. Eu sou, você é um guerreiro do bairro proibido. Que eu vou entrar no... Eu lembro quando saiu o GTA 3, que todo mundo falava que ia dar pra pilotar avião. Que eu lembro que eu via mais gente falando que era em terceira pessoa, menos gente falando que era em terceira pessoa, em 3D e tal, que ia dar pra pilotar avião. Era tudo isso. Tudo era vida. Sim. É, vai dar o avião. Faça nada, avião. Avião é um... Cadê o avião? Uma bosta. Cadê o avião? O avião? Faz assim. Um avião? O avião tá no vaso sanitário. Ele tenta bater asa e cai. Abraço. Tem uma manhã pra dirigir, mas é muito chato, é muito boring. Então, eu sou no 3 só, né? Mas os outros também têm aviões, né? Os outros, o San Andreas tem. O 4 tem, eu não lembro. O Vice City tem helicóptero e o 4 tem helicóptero. Legal. Agora eu vou falar mal, ué. Não, eu vou falar uma coisa que é pra ti, essa aqui. Gran Turismo não tem avião e helicóptero, toma. Cara, confia uma vez em mim, pô. Jet Force, Jet Moto e Rotor Rush. Olha ali, ó. Eu pensei em ti ali, ó. Toca aí. Rod Rush. Eu lembrei porque tu gostava. Rod Rush. E eu gostei também. Jet ski voador. Fuca, era tu que eu ia na tua casa. Quem eu ia sempre que ia na tua casa. Eu ia na casa e alguém dizia, põe Jet Moto, vamos jogar Jet Moto. Era no Avo? Era na minha casa, porque tinha o jogo do Lanzone. Jetmoto 2. Vamos jogar esse Jetmoto. Meu jogo! Lanzonete. Não, e, não, além não da... errou. Eu comprei junto com o Play 1 em Caxias. Eu te vendi. Ele veio junto quando eu troquei com o Ferjola o 64 pelo Play. Ó, olha aí, então vem junto também... O Road Rush, que o Franjola falou. Com as motos memoráveis. É, são veículos memoráveis. Mas eu joguei só no PlayStation. Jogaram Truth Trophy? Sim, joguei. Sim, um pouquinho. Chato. É bom? Chato. Por que é chato? Porque é igual a Gran Turismo, só que é de moto, né? Sim, é chato e não tipo? É tão real, não é tão bem feito. Ah, tá. Ah, vai jogar o teu O Burnout Paradise, as motos são bacanas também. Quem cara, sabe o que foi no Turismo? Para de ser puta do Kazunori Yamauchi. Quando eu jogava, tu mamava naquilo ali que nem uma mamava. Que mamava, mas, meu! Continuando, as pessoas trocam os gostos pra melhor, pois né? Pois é, não, mas... Ei, eu vejo muito de vigo na nostalgia. Eu nunca gostei de Turismo Trophy. Nostalgia é meu pinto aqui de óleo, de que bom. Sobrancelha. Que bom. Teu pinto de museu aí. Museu, mas ele vai estar marado pra tua cabeça. Deixa eu falar então agora, falar bem com o que o Mussum diz? Parou. Eu vou falar bem com muito memorável. Tá. Muito memorável, duvido. Wave meu carinho race. De lomba. Wave Race. Ah! Jet ski. Mais memorável Wave memorável. Race, Angélica debulhando o jogo. Abraço pra Angélica. E o Jiggs vai falar de F-Zero. Do posto. Não, cara, por que eu não gosto desse jogo? Eu não sei por quê. Ele é bom, mas tipo, F-Zero de cubo, melhor jogo de corrida. F-Zero, eles carvam a 1000 km por hora. Tá bom, Wipeout, pronto. Wipeout também, acho mas, que é. Mas o Wave Race eu tenho lá no meu Wii, hein. Tá lá no Wii, Wave. Antes do Bioshock era a melhor água de todos os videogames, hein. Wave Race, era a água que dava sede. Olha, água. Meu, aquela água que mexe. Gente, aquela água que mexe. Posso entrar na questão naves fora do planeta? Sim. Primeiro no planeta Flight Simulator. Chubi jogava demais. E é claro, calma, não vi. Ace Combat. Quem aí nunca? Aê! Sonic Wings. Não, calma, eu lembro. F-22 Raptor. Aê, veículos memoráveis. Não, mas nenhum. A série que ainda continua até hoje. Qual? Ace Combat. Ace Combat. Hawks. Hawks. Hawks. Continua mais ou menos, mas é, o último né, saiu foi bem fraquinho, não vendeu. Sabe nenhum. Que jogo é legal de Shooting Up, que é o Rain Under, né? Que a gente sempre fala aí que é bem difícil. Da Square. Sim. Hey Hunter. Agora falando de... Porque tu não entra na nave, eu não sei como é que entra isso aí. É a nave, é um veículo memorável, tu joga com a nave. Sim. O Hey Hunter. Ah, mas então pega aquele jogo lá da Konami, lá o Metal Warriors? Eu ia falar meu todos Deus. São fantásticos. Meu, juro, ele leu minha mente. Juro. Eu ia falar Metal Warriors, juro. Não, tem a série de RPG táticos do Front Mission, né? Bastante famosa na Square. Aí teve aquele novo Front Mission que transformaram um jogo de ação que ficou uma bosta. Todos odiaram, mas que tu também pode sair do robô durante as lutas, assim, sabe? Front Mission. Pior que esse jogo eu sempre quis testar. Eu falei, você jogou todos, né? Tu jogou o 3. Jogou todos Front Mission? Não, só o 3 e o 4. E o 5, não, e o 4. O 4 que é de Play 2. O 1 de Super NES você testou? Cara, eu testei no emulador o 1 ou o 2. Eu lembro que eu tentei começar a jogar e eu, não vou mais e tal. Não foi. Mas o 3 é bom. O 3 era não, muito forte. O 2 e 3 de Play 1 e o 4. Cadê? O 2 e o 5 não saíram traduzidos no Ocidente, só tradução de fã. Metal Warriors tinha aranha. Jogão. E tinha a borboleta abajur. Jogão. Sim. E tinha os robôs. Mas aí tinha aquele The Mega, aquele Assault Suite, o Velkin também e o Cybernator. Eram jogos de robô também. Qual era aquele lá que tem o cara do Marvel's Capcom? É o... Cyberbots. São vários robôs e são memoráveis. É o Jin Salto. Jin. Sólidos! É bacana. Bloodyah, melhor robô. É. Tá, naves, então aqui tem... Ah, é naves. Six Star Wars naves. Naves do Star Wars, todas. Todas, né? Jogar com a X-Wing no Super NES, emoção total. Rogue Squadron lá também, né? Sim, Rogue Squadron, tem todos. Tem jogo do Rogue Squadron, né? É verdade. Quatro, tem dois tem jogos. Três, quatro. Tem dois jogos. Star Wars. Tem dois jogos pro 64, Rogue Squadron. Tá aí algo que não me atrai. Aquela fase do Shadow of the Empire, a terceira fase, era muito foda. Jogava com a Falcon, a Millennium Falcon. Sim, sim. Tudo não é Millennium Falcon, é uma nave parecida com a Millennium Falcon. Ih, não lembro não. É, Não era, não. E falando em naves, temos aí, Julia vai cagar nas calças, as naves do Star Fox, né? Não precisamos. Ah, ver, é, né? Bom. Aí é outro. Great Fox. Saudades. Air Wings. Great Fox. É o nome da nave mãe, hein? Great Fox. E tem todas as naves do Star Fox, mas assim, ó, no 1, né? Claro, é todas aquelas naves iguais. E no 64 também elas são iguais. Mano, em Star Fox 2, aquele de Super NES que nunca saiu, elas são diferentes. Sim. Umas das outras. Mas no do 64 também temos o tanquezinho, o tanque. Submarino, né? Isso. Que, como é que é o nome do tanque? Aqua, ah, eu não lembro. Sei lá. Aquamarino. Aquamarino, submarino, é, né? Isso. O tanque eu não lembro. O tanque é tanque. Tanque. Eu não lembro. Não tem um nome, tanque. Mas enfim, é. Tem. Pra mim, é o veículo mais memorável está lá no meu Wii, lá na tela de entrada. Netflix. Que é o que eu faço de no sucessos. Wii. USB loader. É. Só assim que eu uso pra nada, porque só... não uso pirataria. Só assim, né? De... a única maneira do Star Fox estar no Wii é pelo Netflix, porque cadê jogo do Star Fox? Triste. Wii, triste. Cadê? Só tristezas. Just sadness. Cadê Nintendo? Cadê? Just sadness. Não, aí hoje eu tava olhando no Facebook lá, que o Miyamoto postou umas fotos... Remake pro 3DS, de... remake pro 3DS. Ah, tinha esquecido. Remake pro 3DS. Aí eu tava olhando lá nas fotos, aí tem umas fotos do Miyamoto, né, no negócio da Nintendo lá no Facebook. Miyamoto todo rindo e tal, eu copiei pra esse dia, foi foda. E tem nos comentários, cara, bring back Star Fox. Tipo, tem uns 12 assim, saca? Os caras querem Star Fox. Cadê Star Fox? Naves, veículos, memoráveis. Isso aí. Naves no espaço. Não vou fazer Star Fox, vou fazer Pikmin. Querida mínima. Vamos para o veículo mais memorável de todos os tempos, de cada um. Já é o carro, pronto. Que cast, né? Que cast. Pra Jola. Já que eu puxei ali... O meu mais memorável foi do Gran Turismo, infelizmente, pra vocês que são... Não, tá certo. São contra a minha Qual opinião. Qual o carro do Gran Turismo? Lancer, Mitsubishi Lancer. Igual comprei ele, tunei, e hoje eu tenho ele. Isso aí, na cara. Na vida real. Pra mim foi o que marcou mais. Você pode ver na capa do cast, é o carro do Frajola, né? Lancer. É. Ah, Lancer. Pra proteção do Gran Turismo da vida real. Claro que no Gran Turismo é o Lancer Evolution. A capa, né? Do que? Sério, vão pôr essa foto? Eles estão de sacanagem. Bota no meu carro pequenininho! E aí, Fuca, qual é o seu veículo mais? Ah, eu acho que é o robô que dá o título ao jogo, o Xenogears, que é o último robô que tu consegue, que ele é muito overpower. Ele é bonito, branco, todo bonitão. É bonito, pior que bonitaço. É. Não sei, mas deve Sim. ter. Tem robô em Xenoblade? No 2 vai ter. No 2 vai ter, isso eu vi no trailer. No Ou é Xenogears 2, sei lá. E o Xenosaga? Tem. O Xenosaga tem a Yggdrasil, a nave aqui. Yggdrasil. O quê? Yggdrasil? Yggdrasil. Como é que eu vou lembrar o nome desse? É, assim? É do Brasil. Ah, toda verde. Não pode ser Brasil. É Inês Brasil, cinza. É a Inês Brasil, graças a Deus. O jogo é Graças a Deus, a Jesus verde. Tá aqui comigo. Não pode ser Yggdrasil, porque na é verde piscina. E amarelo, o jogo é todo cinza. Vou pular na piscina aqui, chuá. Rodrigo falou a tua bunda é de cor? Rodrigo falou que não pode ser do Brasil porque o jogo é todo cinza. É bem coisa de frango. Que legal, que... né? Tipo, você percebeu uma teoria da conspiração? O Fajola só gosta de jogo cinza. Gears of War, Inês eu Brasil. Depois eu que não sei distinguir verde de azul, né? Não é brincadeira, calma. Halo. Olha o fogo, olha o fogo. Lozonete, qual é o teu veículo favorito, memorável? Puta que pariu, eu tô entre dois, acho que é a Ragnarok do final 8 e... Um só, meu jovem. Época, pela música, por tudo. É. Julie, qual é o teu veículo memorável? Lança aí. O Julie vai avacalhar. Lança o microfone pra ele aí. Tá, pega aí. Eu quero saber. E o veículo memorável de todos os tempos para a Julie é... De todos os tempos de verdade, porque ele transcende a realidade dos videogames, a vida e todos... Porque eu jogo o jogo só para ver ele, é o DeLorean. Obrigado. Ah, DeLorean. É o meu jogo. Pera, tem algum jogo DeLorean? Tem. Que é o Gran Turismo? Eu joguei todo o São Francisco. Driver San Francisco, eu joguei todo para abrir o DeLorean. E tem vários, todos os jogos. Tem no Burnout também, tem. Tem? Qual Burnout? Tem no GTA Vice City. E o nome do cara é Deluxo. Abraço. Eu virei todo Vice City com o Deluxo. Eu jogava só com o Deluxo. Eu tinha lá o Deluxo. E teve no Auto Sport. Teve vários. Mas tem mais jogos, tem o DeLorean. Eu não sabia. Mas no Driver San Francisco tem. Na versão do Wii, como se passa antes do primeiro Driver, não tem. Legal. E eu virei tudo pra nada. Mas a melhor versão é o do Forza, porque tu pode entrar, ver como é que é dentro, dá detalhes. É, dá pra fazer isso também? Claro, no DeLorean, DeLorean. Olha aí, que bonito, hein? Que e bonitão. O cara do Top Gear fala, olha, ele seu fala. DeLorean e chupa em... É, ele disse que foi inspirado lá... Inspirado não, que ele ganhou o status que ele tem até hoje por causa do De Volta pro Futuro. Tem uma história bizarra com esse carro, que ele foi fabricado um monte e não vendeu. Não vendeu. Não foi não vender. É o seguinte. É, teve pouco. O DeLorean, lá, o John DeLorean, se não me engano é isso, Fuca. DeLorean Motor Company, DMC. Ele fez dois carros. O que foi? Ele fez dois carros. Ele fez os dois DeLorean, 81, 83 e uma caminhonete. Tem dois? Sim. E uma caminhonete. Então, uma e caminhonete. A caminhonete é uma caminhonete preta que é muito popular. Vocês vão ver, é a caminhonete. E aí ele vendeu, na época ele vendeu até bastante, era um carro esporte de luxo, assim, tal, porque ele tinha todo o visual do futuro e tal. Só que ele se envolveu com várias tramas de máfia, tudo, perdeu alta grana e teve. Fodeu o troço. Ele vendia cocaína, eu acho, um troço. Mas tu pode até ver pelos extra do DVD de Volta pro Futuro, a opção de ter escolhido ele, porque era um cara de luxo e o cara que tava na moda. Sim, mas tem várias teorias, assim, tipo, até nos comentários do filme eles falam que um dos motivos que eles pegaram o DeLorean foi que era um carro que não tinha mais pra vender, sabe? Que não era, tipo... Era que nem, tipo, um carro que não existe mais. Então, eles pegaram o carro, que combinava com o clima futurista, mas o grande motivo pra escolher o DeLorean foi aquela cena que ele chega no paiol lá. Tá, sim, que verdade. Ele parece uma nave que abre... Uhum. Pegaram o DeLorean porque parecia um disco voador. Um dos motivos. É, asas de gaivota. É. Legal. Amo. É o meu veículo mais humorado de todos os tempos. E uma historinha cultura, né? Que no... O meu mais memorável. É Blast Corps. Não, é a caçamba do Blast Corps. É diferente. É a caçamba. Não, agora fala sério. A caçamba é a que mais destrói aqui. Tudo. Ninguém deu risada agora. Caçamba. Não é pra risada. A caçamba tipo, caminhão é a e prefeitura, mais... isso. É a que mais destrói tudo. Tô, várias. Bafada do Metal Gear Rex, sei lá. O caminhão, ele era zoado que tinha que fazer zerinho pra destruir. Bah, ninguém falou de controlar o Metal Gear Rex. Pois é, a gente não falou do Metal Gear Rex sendo pilotado no Metal Gear 4. É verdade. Que eu não acho memorável, eu acho ok. Ah, é foda. Todo jogo é memorável, então, por isso que não dá. Verdade. Todo jogo é. A jogabilidade travada também é memorável. Nunca para com isso, virou a casaca. É verdade. Tá usando, lembra a Fuca, ele Mickey jogando ali, eu não conseguia nem subir as muretas? Lembra disso? Quem? Fuca, por favor. Lembra do Frajola jogando da segunda. Esse controle travado aqui! Não mexe, não funciona! Mas ele não vai falar mal aqui no cast, né? Frajola, posso te tirar? Eu não virei o jogo de novo com o troféu, mas tenho mais troféu que tu que virou. Abraço. Assim? Ring out, por favor. Isso só pra ring out, tá bom, senhores? Esse vai mudar. Isso vai mudar. Então tá. Vai mudar. E pra esse jogo, pra já. Tá, e Tony Hawk, vou falar então. Tony Hawk pra skater, os skates. Pronto. É um veículo. Veículo. Homem-Aranha. Veículo memorável, porque eu sempre lembro dele quando vou no banheiro cagar. Lembra de mim? Do skate, todo dia. Bob Byrne, Chris mandou beijos. Quem gosta de skate é porque andava em cima do aspirador de pó, eu acho. Então, Frajola, que bom que você compartilhou essa sua memória com nós. Foi muito divertida a sua memória de Gran Turismo que ninguém ligou. Eu tenho uma lembrança de Gran Turismo de um veículo memorável, o K. O K. É um dos primeiros caras que tem pra pegar o K. Eu sempre para de falar de K, que eu tenho trauma. Eu bati num K esses dias. Um abraço pro meu DeLorean. É isso aí. Ninguém pediu. Eu tenho um DeLorean. Grosso, né? Campanha Super Controle, eu tenho um DeLorean. Acabou, então. Acho que era isso. Acabou o cast. Ele tem bastante... esquece que depois daquele cast memorável, esse cast também será memorável. Senhores, comentem os seus veículos, se esquecemos algum. Se vocês concordam com nossos jogos, que a gente falou, Gran Turismo, a Halo, a... Bob Burnquist, então tem muita coisa por aí, né? As naves e invencíveis, bosta. Robôs. Skate aí. Twitter, @supercontrole, facebook.com/supercontrolepodcast. E o Fuca, qual é o YouTube do Supercontrole pra ver a Ringout e outras coisas? Supercontrole TV. Julie, qual é o ESC do Supercontrole? ESC.FM/Supercontrole. Para fazer as perguntas para o próximo cast Frajola Lanzonete, que vai no ar na segunda, a gente avisou. Procura aí no elenco que tem tudo. E a página também. De Lanzonete é Aiolia de Leão. Como é que não tem meu Facebook no elenco do site ainda? Não tem. Então o Fuca vai ter que fazer isso. Certo, então? Um, dois, três. Chaveco!